Andam dizendo por aí que eu só falo de maconha, de Floripa e de mulher. Quem me conhece sabe que não é verdade, mas aí, cada um fala do que quer, né, irmãozinho? Tem coisa melhor do que um baseadinho bem fechado com a tua gata na praia, malandro. Pegaceira, tentação, orgia monstruosa, semana entregue ao tesão, nunca vi tão cabulosa. Já foi patricinha, baladeira, mãe solteira e descolada, ninfetinha, maconheira, todas são igual pelada. Tempo pra ex-mina, rolé com a ex-amante, pegar as amiga, vingativa e provocante. Tá sinistro, mó loucura, não morri, eu fui pro céu. As gata na fila do show, já tão louca de papel, na pista segue a perdição. Elas bebem no gargalo, se um dia teve vergonha, isso é coisa do passado. O DJ tá quer um galo, aumenta velô da base, pra acabar com um show de e começar com a sacanagem. Eu cantei a mais tranquila, saquei o naipe da gata. Do jeito que descia, parecia um show do Catra. Bruta dengosa, fruta gostosa. Quem não concorda, Floripa é foda. Eles falam que eu só falo de maconha. Elas falam que eu só falo de Floripa e de mulher. Mas eles sabem que eu só queimo coisa burra. E elas sabem que eu só quero o que todo homem quer. Elas falam que eu só falo de maconha. Eles falam que eu só falo de Floripa e de mulher. Mas elas sabem que comigo o tempo voa. E eles sabem que Floripa tem tudo que o povo quer. Floripa vicia, cuidado com coma. Frio e calculista na ilha se emociona. Night pesadona, as gata gostosona. Quem se achava o cara que se sente cafona? Escreve blog, bate foto, grava filme, ele sente que precisa fazer essa viagem dura pra sempre. Canque cores e cheiros, pernas perfeitas, tá maneiro. E vai passar o ano inteiro sonhando com fevereiro. Vem comigo, eu te ensino as trilhas da ilha. Magnatas têm dinheiro, a gente tem suas filhas. A noite é o nosso negócio, os DJs são aliados. O som nem foi lançado. E toda noite é tocado. No gueto, na rua, sunset na praia. Nas casas noturnas mais chique lotada. No esquenta, no luau, nos quartos de motel. No esquema, no sarau, no after e bordel. Dia de show, filho, engarrafamento. Não há vagas na pista, nem no estacionamento. Muvuca no bar, o maior agarramento. E os 500 lá fora, querendo tá querendo. Eles falam que eu só falo de maconha. Elas falam que eu só falo de Floripa e de mulher. Mas eles sabem que eu só queimo coisa boa. E elas sabem que eu só quero o que todo homem quer. Elas falam que eu só falo de maconha. Eles falam que eu só falo de Floripa e de mulher. Mas elas sabem que comigo o tempo voa. E eles sabem que Floripa tem tudo que o povo quer. Como não falar de Floripa, porra? As bruxas tão soltas, é Sodoma e Gomorra. Por que não falar de Verdinha, hein? Se me faz tão bem, nunca matou ninguém. Como não falar das santas e das cachorras? Elas são o perfume de Sodoma e Gomorra. Por que tentam me censurar, hein? Se eles usam também, elas dançam tão bem. Como não falar de Floripa, porra? As bruxas tão soltas, é Sodoma e Gomorra. Por que não falar de Verdinha, hein? Se me faz tão bem, nunca matou ninguém. Como não falar das santas e das cachorras? Elas são o perfume de Sodoma e Gomorra. Por que tentam me censurar, hein? Se eles usam também, elas dançam tão bem. Agora, se todo mundo já entendeu o recado, vem comigo. Eles falam que eu só falo de maconha. Elas falam que eu só falo de Floripa e de mulher. Mas eles sabem que eu só queimo coisa boa. E elas sabem que eu só quero o que todo homem quer. Elas falam que eu só falo de maconha. Eles falam que eu só falo de Floripa e de mulher. Mas elas sabem que comigo o tempo voa. E eles sabem que Floripa tem tudo que o povo quer. Será que eu continuo falando disso, hein? Não sei, hein?